Uma sinalização. Ah, imagina você chegar na academia, você vai guardar o carro, tem isso aqui, ó. Vaga para corno. Você estaciona ou não? Caçarola. Você estaciona ou não? Uma sinalização de vaga de estacionamento está gerando polêmica aqui em São Paulo. Dá uma olhada, enche a tela. Olha o que escreveram na frente da academia. Vaga para corno. No calor de 36 graus do Nordeste brasileiro, começa mais um episódio do Martela Cast. E estou aqui hoje com o Gabriel Carvalho. E aí, Gabriel? Dale! Estamos aqui também com o Fred, que é nosso convidado, para falar sobre integralismo, que voltou a ser pauta por causa do atentado contra a produtora do Porta dos Fundos. E aí, Fred, se apresenta aí para o nosso público. Meu nome é Frederico Lamertucci, eu sou integrante da UJC. Não estudo exatamente integralismo e fascismo, não é meu objeto prioritário de estudo hoje, mas ainda assim, né, tenho aí um acúmulo teórico sobre esses dois fenômenos e espero a gente poder minimamente desvendar algumas questões que estão colocadas aí do que o integralismo significa no Brasil, o que é o integralismo, quais as possibilidades de desenvolvimento desse movimento e tudo isso. Maravilha, mas antes de passar para o tema, nós vamos entrar na nossa clássica parte, o que nos deixou putos e putas essa semana. E aí, Gabriel Carvalho, o que te deixou puto essa semana? Rapaz, além das merdas, né, que o governo anda fazendo, agora saiu a notícia de uma denúncia de que as escolas aí, por falta de uma série de questões assim, de recursos de distribuição, de planejamento e tudo mais, estamos jogando fora livro lacrado, novinho, que nunca foi usado, tá sendo triturado para virar papel higiênico. Também, um lado assim mais pessoal, eu tô indo fazer um mini curso esse final de semana sobre Fanon, questão da defesa da violência revolucionária na obra do Fanon, e quem diria que não ia ser os garveístas, mas não só os garveístas, mas também a galera de direito da universidade, né? Ó, quem diria, ia chiar com esse evento, vai ser um fórum de formação política. Tudo fresco. É, um bando de fresco. Vai ter esse encontro de formação política das ciências sociais e eu vou dar esse mini curso e o pessoal da direita tá lá enchendo o saco, né? Mas até que essa semana tá tranquila, né? E agora uma coisa que me deixou puto foi essa porra dessa moto buzinando agora. Não me fala. Mas eu acho que é isso mesmo. Tipo, são muitas novidades, não, essa semana, não. Pronto. E aí, Fred, o que é que te deixou puto essa semana? Me deixou puto o que me deixa puto toda semana. Que é alguém falando de alguma coisa, de qualquer fenômeno histórico, tem um mínimo de informação sobre aquele assunto. Eu sou historiador, eu sinto isso o tempo todo. Essa semana, especificamente, é o caso do Irã. Ah, sim. Especifique mais. Não, é porque se tira análise sobretudo de lugar nenhum, da Via Láctea, na verdade. E essa semana, o que eu vi de gente fazendo material de divulgação, material de análise, dizendo que a análise teórica em 10 minutos é tipo aquilo, compre uma análise do Irã em 5 minutos e se alimente, saiba tudo do Irã em 3 minutos. É quase um livro do Augusto Cury, dito revolucionário. E o problema é que isso, na verdade, não é uma questão especificamente de um tema, né? Isso tem se alastrado na internet de um jeito maluco. Um jeito doido. E por vezes nem se trata de uma atividade de agitação e propaganda, digamos assim, não. Se trata de verdadeiro arrobo intelectual de gente que quer se parecer grande intelectual, mas fica fazendo, dando opinião desde o que aconteceu no Japão feudal até o que a crise do capitalismo faz hoje, o que aconteceu na África do Sul, enfim. Mas isso me deixa puto toda semana. Essa semana talvez eu fiquei muito mais puto com isso, justamente porque do Irã foi universalizado o fenômeno, digamos assim, né? O que tinha gente falando do Irã, justamente com a Terceira Guerra e os caralho a quatro. Certo, foi muito ridículo. Eu excluí um monte de gente do Facebook. Exatamente. Eu acho que isso foi o que me deixou mais puto essa semana. De gente com medo de Terceira Guerra Mundial, um monte de bisnaguinha com queijo coalho debaixo do braço, com medo de ir pra guerra, tá ligado? Como se o Brasil entrasse em guerra, velho, como se o Brasil entrasse em guerra, essa galera fosse chamada, tá ligado? Pra um campo de batalha. Puta que pariu, pô. cara, teve World Trade Center e não teve Terceira Guerra Mundial. Isso também não vai causar a Terceira Guerra Mundial, com certeza. É, então, de fato, aliás, o que teve de meme, né, sobre a questão da Terceira Guerra Mundial. Mas a única análise decente que eu ouvi, e que não foi nenhuma análise teórica do que é o desenvolvimento do capitalismo no Oriente Médio. Oriente Médio já é ruim falar, porque na verdade é o sul da Ásia. Mas a única coisa decente que eu vi disso tudo foi aquela conferência lá, quase, do Pep Escobar na internet, que ele deu uma entrevista, eu acho, pro 247, se não tô enganado, e que trouxe dados pra caramba do que tá acontecendo, enfim, do que aconteceu aquela semana. Pra quem não assistiu, inclusive, assista, que eu acho que é o que melhor tem. São 2 horas e meia do cara falando, mas esse é o nosso problema. A gente não senta pra ver alguém falando qualificadamente por 2 horas e meia, que é assistir um vídeo de 15 minutos de youtuber e se formar através disso. Não acontece. Uma burricezinha também, porque a pessoa pode simplesmente... eu não quero ficar sentado 2 horas e meia ouvindo um cara falar sobre Oriente Médio. Pô, sei lá, velho. Faz então que nem você consome podcast. Bota o vídeo lá como áudio e vai, sei lá, vai lavando a louça, varrendo a casa, bota o fone de ouvido e vai ouvindo, tá ligado? Você não precisa sentar e assistir. Mas se você conseguir concentrar pelo menos o ouvido, tá bom demais. Pois é, é isso aí. Me deixou puta essa semana uma coisa parecida. Os LGBTs dizendo que tá certo o Trump bombardear o Irã, tá certo o Trump atacar o Irã, pra libertar os LGBT de lá, porque aquele lugar é uma teocracia, e é mesmo, né? E oprime os LGBTs, as LGBTs de lá. Não, tá certo. Mas os Estados Unidos não tem nenhum interesse em libertar os LGBTs do Irã. E você acha que os LGBTs de lá vão ser empoderados nos escombros dos hospitais do Irã? E os LGBTs vão ser empoderados através da morte de crianças, idosos e mulheres e todo mundo do Irã? Não. Então, eu repito aqui o que eu postei no meu Facebook. Você, LGBT pró-imperialista, você é corno. Pare com isso. Você não entende nada de geopolítica. Você vai se formar politicamente através do BuzzFeed e fala merda. Só isso. Mas, trazendo aqui para o lado nacional da coisa, eu sou professora de História, sou concursada da Paraíba. E eu fiquei muito incomodada com as declarações do Bolsonaro sobre livros didáticos. Caso vocês não saibam, os livros didáticos, eles são renovados de 4 em 4 anos. E 2020 é o ano que novos livros didáticos vão ser criados. Veio a nova BNCC, que foi votada no governo Temer, como se isso já não fosse ruim o suficiente. O Bolsonaro ainda dá uma declaração dizendo que os novos livros didáticos vão vir com o hino nacional no verso, coisa que eles já vêm. Mas os livros didáticos têm coisa demais escrita. O que diabos ele quer dizer com isso? O que você acha que ele quer dizer com isso, Gabriel? Na melhor das hipóteses, ele deve estar incomodado com alguma coisa que está escrita ali, né? E coisa demais é tipo, tem certas coisas aí que a gente tem que abafar. Mas, sinceramente, sabendo da inteligência da criatura, eu tô achando que não sei se é um problema dele ser... Se ele tá querendo censurar os livros, né? Tem coisa demais escrita, tem umas coisas aí que tem que abafar. Ou se é uma coisa assim de... esses livros é longo demais, tem muita coisa escrita, tem quase nenhuma figurinha, é muita lei, preguiça de ler isso aí. Eu não sei se é a veia de censurador dele ou se é a veia de pessoa burra pra caralho que falou aí essa frase, sabe? Eu não sei qual das duas personalidades foi que falou, sabe? Pra mim, eu acho que é uma das duas possibilidades. Eu penso da mesma forma que você. Eu tô com essa dúvida também. Só que eu acho que o Bolsonaro realmente falou de uma forma burra, mas isso vai servir pra censurar coisa. E eu tô com medo desses novos livros didáticos aí. Só que o negócio é, os livros didáticos já vêm com o hino nacional. E mesmo que não viesse, isso não importaria nada. Porém, é cada vez mais preocupante o estado de coisas que está a educação no Brasil. E lembrando que as discussões do novo Fundeb estão a todo vapor com esse ministro Weintraub aí. E é muito preocupante que as discussões do Fundeb estejam nas mãos dele. Porque o Fundeb é um fundo importante de desenvolvimento do ensino básico que a federação auxilia os estados e municípios a manterem os seus sistemas de ensino básico, ensino médio e fundamental, pagamento de professores, pagamento de estrutura, de energia escolar, de água, merenda. Então, sem Fundeb, todo o ensino público brasileiro vai colapsar. E com essa administração federal, eu estou com medo do que vai ser feito com o Fundeb e com o livro didático. As perspectivas não são nada boas para o Fundeb e para a educação básica brasileira. Temam, temam. Porque esses dias, o Weintraub, ele revogou boa parte do que o parlamento tinha discutido no ano de 2019. O que vai ser o Fundeb nos próximos anos? Não sei, mas tenho medo de pensar. Mas, terminando aí, né, essa parte clássica, o que nos deixou putos e putos essa semana, vamos entrar no nosso tema, que é integralismo. Integralismo voltou a ser um tema relevante para a conjuntura política brasileira por causa do ataque que aconteceu à produtora do Portas dos Fundos, que é um canal bosta do YouTube, que fez um filme bosta para Netflix, que gerou polêmica com crentes bosta. Essa galera, que é extremamente homofóbica, ficou com raiva porque nesse filme ruim que o Portas dos Fundos fez para Netflix, Jesus tinha um namorado e houve um atentado contra o Portas dos Fundos em reação a esse filme ruim, e toda a população voltou a prestar atenção no integralismo quando um grupo integralista assumiu a responsabilidade por esse ataque. Então, nesse podcast aqui, a gente vai tentar entender o que é integralismo, como surge o integralismo, quem são os principais intelectuais, entre aspas, do integralismo, e como esse movimento chega até nossos dias. E nós estamos aqui com o Fred aí, da UJC de Mato Grosso do Sul, que entende desse assunto mais do que a gente e pode nos ajudar a entender o que está acontecendo e como o integralismo sobreviveu há tantos anos após a Era Vargas. Então, eu preparei aqui algumas perguntas para serem feitas, e a primeira pergunta que eu faço para o Fred é: onde e por que surge o integralismo, Fred? Opa, então, Fred, o integralismo propriamente, eu acho que antes de fazer qualquer discussão sobre a gênese do fenômeno do integralismo, assim como no fascismo, eu acho que é importante, sempre quando a gente fala do integralismo, a gente acaba tendo que falar do fascismo, porque há intelectuais que o ligam, dizem que o integralismo é uma forma de fascismo especificamente brasileira, quanto há intelectuais que dizem que integralismo é uma forma do fascismo, sui generis, digamos assim. Então, discutir a gênese desse fenômeno especificamente é sempre discutir os fundamentos da forma de objetivação do capitalismo, né? Nos países em que o capitalismo ocorre de forma hipertardia. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é bom sempre a gente, diferente de um bom jogador de pôquer, a gente sempre tem que colocar as cartas na mesa quando se trata de ciência. E, portanto, eu vou partir aqui mais ou menos, né, o que me tem orientado quando eu tenho estudado minimamente fascismo e integralismo. Já digo que não é meu objeto de estudo principal, mas, como bom marxista que pretendo ser, não vou dizer que já o sou, acho bom deixar claro que, né, a gente tem que estudar, acaba tendo que estudar fenômenos sociais que do nada surgem novamente na cena histórica, e fazer igual Marx, ir pro quarto e pegar tudo que existe, ou pelo menos boa parte do que existe, e dar uma lida para tentar entender o que está acontecendo. Bom, a gente tem que, eu acho que partir do pressuposto de qualquer fenômeno é entender primeiro que o capitalismo, quando o Marx está falando do capitalismo, desvendando os mecanismos da reprodução do capital lá no livro 1, 2, 3 do Capital, teorias da mais-valia e demais mal escritos, né, econômico, o Marx está avaliando o capitalismo num patamar muito específico, que é um patamar da universalidade. Aquilo que as relações sociais em que o capital vai aparecer como dominante, em que o capital industrial é o fundamento das relações sociais, enfim, quando o capital se dispersa no interior de todas as relações sociais e torna-se a finalidade da reprodução da vida social, tem um nível de universalidade em que sempre que a gente observar certas categorias mais ou menos universais, vamos poder dizer: olha, isso aqui é uma sociedade capitalista, isso aqui não é uma sociedade nos moldes da reprodução do capital normal. Mas aí tem uma questão. Marx, quando está falando disso, está observando que as formas específicas em que o capitalismo se concretiza, vamos falar dos modos empíricos das sociedades capitalistas, são sempre formas nacionais de capitalismo. O que implica que o capitalismo daqui, por mais que seja e tenha categorias sui generis, tem as mesmas categorias do capitalismo inglês, por exemplo, ou do americano. Seus fundamentos são os mesmos. Mas as formas específicas em que esse capitalismo análise se objetiva, vai, cientifica, depende, a questão de linguagem fica aí a cargo de quem queira, nós temos fenômenos sociais diferentes e formações sociais concretas, portanto, diferentes. O contrário disso seria uma abstração louca que não diz nada a ninguém. Bom, dito isso, qual que é a gênese do integralismo? A gênese do integralismo vai ser o movimento por cima das classes burguesas da via colonial. A via colonial é um conceito que eu tô tomando do Chazin, mas e da discussão que o Carlos Nelson faz sobre como que o capitalismo se desenvolveu nos países periféricos. E especificamente o capitalismo hipertardio. Porque se a gente lembra que o Marx está falando que as formas especificamente do capital e da sua reprodução são formas do capital industrial, lembre-se do DMD'. A gente está falando que a sociedade burguesa no Brasil e a sua revolução, que não é uma revolução propriamente dita nos termos clássicos, vai ocorrer depois de 30. O Florestan sempre teve a questão de quando que aconteceu a revolução burguesa no Brasil. E é justamente isso. Há gente que diz que aconteceu na década de 50, quando começa a industrialização juscelina. Já é bem ultrapassada essa linha de raciocínio de que começou nos anos 50. Ah, sim. Mas então, justamente o integralismo, né, tem que ser fundamentado, e ele foi fundamentado historicamente, assim como o fascismo na Itália e o nazifascismo na Alemanha, com todas as suas diferenças, em uma revolução por cima e um capital industrial já existente e já operante. Então, numa revolução dos meios de produção, digamos assim. Só que há uma questão que conflui nas duas formas de sociedade, tanto no fascismo quanto, né, seria no integralismo, mas é a base fundamental desses fenômenos, desses movimentos políticos, não só um atraso no desenvolvimento. A gente tem que lembrar que o capitalismo italiano e o capitalismo alemão são tardios. O capitalismo brasileiro é hipertardio, no sentido de que se a Itália e a Alemanha adentram o processo histórico e adentram uma sociedade plenamente desenvolvida capitalista do ponto de vista dos seus fundamentos e do ponto de vista da concorrência, já na fase imperialista, porque se a gente lembra bem, o período da industrialização mais forte na Alemanha acontece depois de 1870, em que o Lenin já vai dizer, isso já é imperialismo desde 1870, porque na Inglaterra os truchos, os cartéis, etc., estão formados e o capital financeiro já está se fundindo com o capital industrial. Na Alemanha, isso não vai acontecer. Em 1870, a Alemanha está num processo de industrialização ainda, né? A Itália, um pouco mais tarde. E o que, que vai acontecer? Esse processo tardio vai fundamentar justamente uma divisão das colônias, né? Em que esses países vão ter uma parcela diminuta, porque eles estavam preocupados com a industrialização e ocorrendo a industrialização ainda, enquanto os outros países já estavam plenamente industrializados e já estava havendo a fusão entre capital financeiro e capital industrial. Tanto isso quanto a base fundamental vai ser uma guerra entre as burguesias desses países, da Itália, e aí a via prussiana é por isso. Porque a burguesia italiana e a burguesia alemã não vão fazer revolução. Fred, explica para o nosso ouvinte, que é leigo, o que é a via prussiana. Não, justamente, a via prussiana é o seguinte, a Itália e a Alemanha não fazem revoluções de caráter clássico. O que é o caráter clássico? O caráter clássico é uma união política e um desenvolvimento social e econômico em que a classe, a burguesia no caso, já tem totalmente o desenvolvimento dela como classe autônoma, digamos assim, baseada puramente na relação do capital. Ela junto com, pegamos o exemplo da França, junto com o campesinato francês, vinha da dissolução justamente da mesma ordem que a sociedade onde a burguesia estava emergente, que era a sociedade feudal. Essas duas classes têm interesses comuns naquele momento histórico, só naquele momento histórico, é bom que isso fique claro. E portanto é uma revolução que vem de baixo. Ela destrói todas as relações de baixo com as novas relações econômicas que estão surgindo, mas com um poder político organizado. E a burguesia vai lá e corta a cabeça do rei, não tem essa. É uma destruição total e uma nova forma de Estado nascente que não nasce por contrato, não nasce por concessão de uma classe dominante para outra. A via prussiana é justamente isso, justamente que a burguesia não tem a força histórica necessária para realizar aquilo. E quando o Marx diz, ou não tem a força histórica, ou quando tem, não tem a coragem. A burguesia alemã, ele diz, era covarde. Mas justamente, o Marx várias vezes vai dizer que a Alemanha, em 1800 e pouco, não estava ainda na França de 1792. Por quê? Porque politicamente, economicamente, a burguesia não tinha a força necessária para. A gente tem que lembrar que tem que derrubar Bismarck. Primeiro Frederico Guilherme, o terceiro, depois Bismarck. O que acontece? Acontece um arranjo entre a burguesia, como classe nascente, e um arranjo entre as formas do Estado. E aí, lembramos que a dominação feudal era fundamentalmente uma relação política e econômica que não se dissociava, já que a classe estava no Estado. Então você tem um acordo, digamos assim, no Estado, e você tem uma revolução por cima, que exclui todas as classes que estão abaixo da própria burguesia, como o campesinato e depois o proletariado nascente. Isso é uma via prussiana. Não tem revolução, não tem ruptura da ordem explicitamente colocada. Tem uma nova forma de Estado, mas uma nova forma de Estado em que, entre o novo e o velho subordina mais o novo do que o novo se impõe a todo momento. Isso acontece, e isso justamente faz com que a burguesia, não tendo uma forma de Estado puramente dela, digamos assim, ela vive de negociar o controle político do Estado, o seu próprio desenvolvimento econômico também é atrasado com isso. A dificuldade de levar as relações burguesas à frente, seja através da mediação do direito, da própria política, etc., se mostram muito mais difíceis do que quando a burguesia própria está lá no comando do Estado. Não tem que negociar com ninguém, né? E também não tem que negociar com uma aristocracia que ela deixou viver e que foi se transformando em burguesia com interesse da terra. A gente tem que lembrar que a terra, na Alemanha e na Itália, é um bem econômico muito mais importante quando está se pondo o desenvolvimento econômico das próprias relações burguesas do que na Inglaterra depois, já no século XIX, XVIII, ou na França no século XIX. Justamente porque a burguesia já estabeleceu um capital industrial e já está levando as relações do capital industrial para a própria terra. E aqui, nessa forma, especificamente, se faz o movimento inverso na via prussiana. E por isso o atraso nas relações econômicas alemãs foi gigantesco. Então, resumindo, simplificando, a via prussiana é uma industrialização, uma modernização, uma levada ao capitalismo de relações feudais para relações capitalistas, feitas por cima, em total conciliação. O Otto von Bismarck, no caso na Alemanha, na Prússia, e depois a Alemanha, impôs de cima para baixo essas relações. Não foi uma sociedade burguesa construída sob uma revolução no estilo da Revolução Francesa. Foi um aburguesamento da sociedade feito de cima para baixo. Uma modernização feita pela própria aristocracia em relação com a em acordo com a burguesia que florescia, né? Seria mais ou menos isso. Justamente isso. E você usou, inclusive, o termo do Carlos Nelson, né? O Carlos Nelson fala que é uma revolução pelo alto. Utilizando já uma ideia do Gramsci, que é a revolução passiva, né? Bom, é justamente essa lentidão e esse capitalismo tardio que, quando chega a era imperialista, e aí o imperialismo é o fundamento da possibilidade do fenômeno fascista, é bom lembrar disso, porque antes de falar do fundamento do integralismo, acho que há correlações que tem que ser feitas para justamente a gente depois entender por que as duas coisas não são a mesma coisa. Sobre a questão especificamente de ser imperialista, é justamente porque a burguesia italiana e a burguesia alemã só podem ter um projeto nacional patriótico, e a gente tem que lembrar que o projeto patriótico do fascismo é sempre um projeto abstrato, eu volto a isso, é um conceito mítico de nação, mas enfim, o que que acontece especificamente? É só quando o capital financeiro está formado e totalmente organizado junto com o capital industrial é que a gente tem a chamada exportação de capitais, né? Um desenvolvimento em que a exportação de capitais e de largos capitais é possível. Por isso mesmo você não acha a questão de exportação de capital na vamos supor, porque é um fenômeno que não existe. Por que exportação de capital? Porque é justamente uma transferência de capital de um país para outro, em que, nesse momento, a burguesia tem interesse de demonstrar e de elevar a sua capacidade bélica, justamente para entrar em confronto com o interimperialista e via Estado, porque justamente o Estado aqui foi fundamental por ter sido por cima, é um elo muito mais fundamental na organização de uma sociedade que a burguesia vai... foi elo débil da cadeia imperialista na Europa, e por isso que o Estado pode comparecer como fundamento forte da sociedade, pode se querer um Estado forte, a burguesia inclusive quer um Estado forte, para tentar segurar os interesses dela frente às outras burguesias imperialistas. Enquanto as outras burguesias imperialistas estão alicerçando todo o seu imperialismo no desenvolvimento econômico propriamente dito, ainda que, claro, as políticas do Estado sejam necessárias a cada momento, ela não está propriamente com uma questão, por exemplo, a Inglaterra não tinha uma questão propriamente bélica a respeito dos outros países da Europa, porque na relação dos outros países da Europa é ela que era a bomba sucessora de riqueza, digamos assim, desses outros países, né? Tirando a França, já que a França também tem um desenvolvimento capitalista mais avançado nesse momento, na passagem do século XIX para o século XX. O que vai alicerçar o fenômeno do fascismo é especificamente a questão da burguesia industrial estar se fundindo com a burguesia financeira, a relação de uma burguesia que não é dependente, mas é uma burguesia, querendo ou não, com interesses que acabam se subordinando economicamente as outras burguesias. E aqui ainda nós temos a questão da colônia, já que essas burguesias na divisão imperialista foram ficando para trás, porque elas só alcançaram o seu desenvolvimento das suas próprias relações no começo do século. Pra você ter ideia, é 1913 onde a gente pode dizer que a Alemanha se torna a segunda economia europeia. Ela passa a França, 1913. Mas a França dominou, junto com a Inglaterra, todo o desenvolvimento econômico da Europa, todo o século XIX antes disso. Então, a produção industrial, e a produção industrial alemã não chega na produção industrial inglesa ainda no começo do século XX. É só com a guerra, depois da guerra, propriamente no nazifascismo, em que a Alemanha consegue dominar o desenvolvimento econômico por algum tempo, do ponto de crescimento, digamos assim, econômico. Bom, o que, que vai dar o fundamento do nazismo e do fascismo é esse projeto de nação alicerçado na ideia, e a gente tem que lembrar que, por incrível que pareça, as ideias, não as ideias, mas o nazismo e o nazifascismo, nascem de gente que estava dentro de partidos comunistas ou socialistas, né? Lembrar que o Mussolini fazia parte do PSI, do Partido Socialista Italiano, e o Hitler vai para uma organização do Partido Operário Alemão, e é daí que depois ele transforma o partido num Partido Nacional Socialista, no Partido Nazista. Por quê? Porque especificamente sai-se das ideias do socialismo, assim, por exemplo, e passa-se para o fascismo e o nazismo. Não há nenhuma convergência histórica entre as ideias socialistas e as ideias fascistas e nazistas. É bom que se diga a princípio. Com tanta loucura hoje em dia de comparar comunismo com nazismo e fascismo, é bom que isso fique claro. Não há o mínimo coexistência. A questão é, toda aquela teoria que dava embasamento, que dá base para o próprio desenvolvimento da concepção socialista e comunista, é tomado de assalto, porque se pode tomar de assalto, justamente porque a burguesia italiana e a burguesia alemã puderam demonstrar, e elas não puderam demonstrar no âmbito universal, igual a Revolução fez, elas puderam demonstrar só num âmbito muito particular os seus interesses enquanto burguesia italiana e burguesia alemã, enquanto a burguesia francesa, lembremos, demonstrava os seus interesses de classe como os interesses da humanidade toda, como interesses universais, a fraternidade, a igualdade, a liberdade, interesse da própria humanidade no seu desenvolvimento histórico. Aqui não, aqui se trata da burguesia num movimento decadente, falando o seguinte: não, olha, não tem humanidade. E o Mussolini faz sucesso nisso. Ele fala, não tem, não importa a humanidade, importa o italiano. E importa, foda-se, é trabalhador ou burguês italiano. Não, Marx errou. É isso que ele fala, inclusive. Ele fala, Marx errou. A ideia de luta de classes é muito certeira. O Mussolini vai admitir isso, mas o que, que ele vai falar? Ele fala, é certeira, mas não adianta a gente falar só de classe. A luta principal é entre nações proletárias e nações burguesas. Nações que estão expropriando a nossa riqueza. A riqueza do italiano. Então não importa a humanidade, importa o italiano. Veja, ele vai tentar alicerçar um critério particularista de classe. A burguesia é uma classe particular. O que é a universalização do interesse de classe da burguesia? É isso que a gente vive. É o cara cada vez mais explorado e miserável de um lado, e a burguesia própria usufruindo da riqueza de outro. Isso é interesse particular diariamente sendo reproduzido. Bom, como a burguesia não pode ter nenhum interesse universal, ele vai claramente falar, não, tá, a gente pode, não precisa ter interesse universal, no fundo é isso. Mas a gente pode ter interesse particular do italiano. E o Hitler, a mesma coisa com o alemão. Aqui prevalece o interesse do alemão. O judeu? Não, judeu, câmara de gás. Por isso que um traço fundamental do fascismo e do nazismo, antes de tudo, e por isso que ele não é nem comparável, é que o fascismo e o nazismo são fundamentados por um interesse da burguesia industrial com o capital financeiro, ainda que na vida cotidiana se apresente como especificamente produto da pequena burguesia, já que a pequena burguesia é a classe que mais rapidamente adere, justamente pelo medo de descer ao chão do proletário. Então, o medo de descer ao chão do proletário é tamanho que se vê um interesse de nação contra outras nações que expropriam a riqueza, logo, ó, tá expropriando a minha riqueza. Não, não tá expropriando a riqueza dele, porque o pequeno burguês não tem interesse de aumento salarial, a não ser justamente por ou via do Estado ou via de serviços públicos, tipo ser advogado, etc. É a riqueza do próprio burguês que está sendo expropriada no fundo. Mas então, o fascismo e longamente durante a história das ideias do fascismo e do nazismo, eles foram apresentados como ideologias especificamente da pequena burguesia que tomam conta da sociedade inteira. O que é um exercício de idealismo tremendo, porque porque quais são os interesses de classe da pequena burguesia? Não tem, é o interesse de enriquecer cada vez mais, mas isso também não acontece. E a pequena burguesia é sempre flutuante, uma hora é pequena burguesia, outra hora faz parte da classe trabalhadora, né? Desce pro proletariado. Enfim, mas foram apresentados historicamente como os principais responsáveis da ideologia que universalizada dava no nazismo, no fascismo. Não, nunca foi. Era a ideologia da burguesia industrial e financeira, justamente para lutar contra as outras burguesias. E apresentava um projeto de nação baseado no chauvinismo justamente por isso, porque tinha que demonstrar os seus interesses de classe como interesses universais. Onde que dava para se refugiar? Na pátria, no mito patriótico do herói da pátria. Veja, somos todos italianos, suprimindo, obviamente, as divergências de classe internas. Restauração do Império Romano. Sim, justamente. Tinha que se alicerçar nesse mito. O nazismo, além do Império Romano, lembremos a águia lá, o próprio nazismo... A ideia de Reich. Sim, tem isso mesmo, que eu estava pesquisando sobre cinema mudo, cinema bem antigo assim, e eu cheguei na pesquisa a achar sobre o papel do cinema justamente na propaganda política do nazifascismo, e o Mussolini ele dava muito valor a essa questão de fazer propaganda política através do cinema. Tem até, inclusive, já com vocês falaram da questão do Império Romano, né, dessa restauração do Império Romano, que eles produziram um filme sobre a conquista do Império Romano contra Átila, né, o Huno, e foi um dos, assim, o equivalente do Triunfo da Vontade, que foi feito na Alemanha, né, do cinema fascista italiano. E aí, tipo, você pode ver que existia esse projeto, assim, que eles faziam justamente essa alusão à conquista do norte da África pelo Império Romano para fazer se criar esse mito do destino do romano, do italiano, de fazer o império dele justamente nessa região. É tanto que o fascismo, quando ele vai fazer a sua cruzada imperialista, eles se direcionam justamente para o norte da África, né? E a Alemanha se direciona pro leste europeu. Vamos chamar isso de nostalgia utópica, né? Eles usam justamente essa mitificação desse passado idílico aí justamente para servir como uma ferramenta ideológica para justificar esse projeto. Ou seja, o fascismo é um movimento romântico. Ultra romântico. Mas quais são as conexões que esse fascismo europeu, nazismo, tem com o país latino-americano como o Brasil, que gera esse movimento chamado integralismo? Ah, então, mas sobre o fascismo, aí é uma questão. Justamente, o fascismo pode ser tido ideologicamente como um movimento, vai, ultra-romântico, mas nas relações sociais e econômicas, fundamentalmente, ele é modernizador. Essa é a loucura específica desse fenômeno, que é o primeiro fenômeno na história, digamos assim, que vai se alicerçar num discurso irracionalista tal, a ideia de que a Itália é herdeira de Roma, e, enfim, todo o passado heróico, mas fundamentalmente nas relações econômicas, vai fundamental um processo modernizador, sem qualquer positivação valorativa de dizer que é modernizador, mas é modernizador das ações da própria burguesia, do desenvolvimento capitalista como um todo. Contrário justamente ao integralismo. E aí há uma distinção brutal. E justamente porque quando nasce o integralismo, por nascer num país que entra no capitalismo pela via colonial, e aí a via colonial, uma ideia, o Chazin usa esse termo, mas via colonial como a mesma questão, uma revolução por cima, mas aí não é uma revolução que rompe absolutamente nada. Assim, você vai ter uma industrialização, você vai ter uma burguesia nacional, melhor falar interna, porque a burguesia que sempre foi associada e a sua riqueza sempre dependeu dessa associação específica com as burguesias centrais. Então você já tem uma burguesia que, historicamente, ela entra no momento em que, se a burguesia, que foi pela via prussiana, já estava fazendo histórica de modo trágico, a burguesia brasileira é a comédia. Porque ela entra no desenvolvimento histórico no mais baixo momento do desenvolvimento histórico, digamos assim, um momento hiper tardio já. Enquanto você tem burguesias imperialistas dividindo o mundo e sugando a riqueza do planeta, você tem o desenvolvimento das burguesias nacionais, dos países dependentes, para usar o termo do Marine, completamente subordinados. É impossível ter qualquer projeto no desenvolvimento como se, né, se esperava durante boa parte do século XX no Brasil. Não existe desenvolvimento industrial autônomo no Brasil e nunca poderia ter, porque a relação específica de transferência de valor, de dependência da própria superexploração da força de trabalho que gera um consumidor, vá lá, interno, que não pode reproduzir todo o ciclo do capital normalmente, né? Já é um ciclo defasadíssimo. O trabalhador nunca tem condição de comprar para realizar todo o ciclo global, né? A ideia de que recebe abaixo da força de trabalho, enfim. Então a burguesia nacional, nem mesmo seus sonhos eróticos mais esperançosos, poderia minimamente ter um projeto de nação que fosse romper com algo. Então, a revolução tinha que ser por cima. Tanto é que a América Latina inteira, a gente não tem um processo revolucionário que a gente pode dizer, olha, nem os mexicanos. No México, os caras fizeram 3 revoluções. Mesmo assim, as formas específicas em que a burguesia alcançou a dominação foram sempre revoluções passivas em acordo com a aristocracia da terra existente antes, né? Ou, claro, o próprio transformismo da classe, que de aristocracia da terra transforma-se em burguesia industrial, digamos assim. Tem um filme bom, inclusive, chamado Queimada, de 1957, que retrata bem isso, esse processo. Bom, o que acontece? Acontece que o integralismo se torna um fenômeno muito específico. Sim, Queimada, que inclusive tem um filme maravilhoso dirigido pelo mesmo diretor de A Batalha de Argel, o Guilo Pontecorvo. É um filme com o Marlon Brando. Muito foda. É, exatamente, lembra? Esse filme não. Então, onde surge o integralismo nesse contexto? Quando? Que ano? Quem planeja? Quais núcleos? Onde? Bom, o integralismo vai... na verdade, o integralismo vai surgir com 2 grupos, né? Dentro dos quais a Associação Integralista Brasileira é o mais importante e mais destacado. O intelectual... E aí a divergências exteriores dentro do integralismo... No papel, digamos assim, integralismo vai durar 5 anos. Ele nasce, a fundação especificamente é 7 de outubro de 1932, e ele vai se dissolver em 10 de novembro, desculpa, de 1937. Os principais intelectuais do integralismo, e aí uma diferença, vou falar. Os principais intelectuais, e olha que não são intelectuais desprezíveis no plano do que eles aprendem, digamos assim, historicamente. A gente tem o Miguel Reale, tem o Plínio Salgado e vai ter o Gustavo Barroso. Digamos assim que essas são 3 tendências, 3 divergências entre o integralismo. O que eu conheço mais, a discussão que eu conheço mais é sobre o Plínio Salgado, que a gente tem uma tese do Chiazinho, que é muito interessante, e que ele vai justamente fundamentar a possibilidade do integralismo e a diferença do integralismo e fascismo na via colonial, na questão da forma específica de desenvolvimento capitalista no Brasil. Bom, das 3... Fred, sim. Só dar uma interrompida rápida para dar uma notícia muito boa para o público do Martela Cash. O filósofo inglês Roger Scruton morreu hoje. Tá no colo de quem? Do capeta. Espero que Satanás receba muito bem no inferno. Obrigado, grande dia. Domingo hoje, Roger Scruton morreu. Estou feliz. Fique feliz também. Pronto, voltando pro nosso tema. Fala, Fred. Então, sobre a questão dos intelectuais, dá para dizer, grosso modo, que haviam 3 tendências predominantes dentro da Associação Integralista Brasileira. A do Plínio Salgado, a do Miguel Reale e a do Gustavo... Eu esqueço totalmente sempre o nome dele. Barroso ou Barros? Barroso. Barroso. Dessas, o Barroso era o único que tentava especificamente fundamentar a ideologia integralista com um fundamento propriamente antissemitista. Apesar disso aparecer no pensamento do Plínio Salgado, aparece muito marginalmente a questão do próprio racismo. E o Salgado não apoiava o racismo, é bom deixar isso claro. Incrivelmente, não há um fundamento teórico nem racial, nem antissemita no pensamento, por exemplo, e nem no Miguel Reale também. E apesar de se basear no fascismo italiano, e aí o Salgado, né? Vamos Salgado. A ideologia em que o integralismo... E aí é maluco. A ideologia do integralismo, ela não é só ideologicamente do plano das ideias, enfim, dos valores, etc. Ou não se baseia no movimento romântico apenas anteriormente. Não, ele quer regressar às relações de produção, do modo de produção capitalista. É anti-industrialista o movimento. Enquanto o movimento fascista e nazista tem um pleno caráter industrialista, é bom que fique claro isso, né? Se a gente pega, por exemplo, quem apoiou o nazismo, o Hitler, em 32, fazia conferências com um plano político na mão, dizendo para bancário e para industrial o que, que ele ia fazer. O dono da Fiat, o dono da Volkswagen, enfim. E os caras aplaudiam de pé, ele foi imensamente apoiado. Justamente porque representava a fração do capital financeiro, né? Justamente a burguesia financeira. O integralismo, diferente disso, justamente pela forma específica de desenvolvimento industrial no Brasil, se alicerçava na ideologia aristocrática da terra e o futuro deles era uma luta justamente pelo passado, propriamente pelo passado. Então, diferente do fascismo, que foi extremamente modernizador, ponto, e tinha uma ideologia modernizadora... Isso explica também as experiências em fazendas dos integralistas, né? Sim, sim, exatamente. Se tem quase um... E aí, a gente tem que lembrar que o fascismo e o nazismo, apesar das suas relações específicas com a religião, com o catolicismo, o fascismo italiano teve um problema com o catolicismo. Até a entrada do Papa. João... Era o Pio ou alguma coisa. Puta, eu não lembro o número. É a questão de Roma, né? O número... Exato, tinha um problemaço. Só conseguiu sanar o problema em 28, se eu não tô enganado. Vamos tratar de latrão. Pio 12 ou era o João 23 ou era o Pio 12, eu acho. Pio 12. Eu vou tratar de latrão, né? Que deixou o Vaticano sob controle do papado. Isso. Mas então, justamente. Então o fascismo tinha um problema. Apesar de se dizer movimento católico, etc., tinha um problema. O nazismo também. Se a gente pega o alicerçamento ideológico, tem pouco de religião. Tem pouco do que. É um movimento político que não se alicerça propriamente num projeto religioso. O integralismo, por incrível que. Apesar do nazismo ter bastante misticismo, assim, né? Inclusive, justamente fazendo uma alusão à sociedade de castas que existe na Índia, né? Tem gente que acha que o símbolo da suástica foi uma coisa assim por acaso, porque o Hitler achava bonito, mas não era. Porque é um símbolo de uma deusa indiana, e a Índia é uma sociedade de castas, né? Apesar de supostamente ter sido abolido esse sistema de castas, mas isso ainda influencia muito a vida dos indianos. E você pode ver que tinha uma admiradora do fascismo, que ela inclusive fez, né, uma viagem espiritual para a Índia, e dentro desse cânone ideológico do nazismo você tinha essa dose de misticismo também, né? A entrada desse caráter mais religioso cristão já é uma coisa um pouquinho mais posterior, assim. Ah, sim, sim, claro. Mas essa questão, você percebe que é muito mais um secretismo específico do que propriamente um alicerçamento todo num futuro já determinado religiosamente, enfim, em que você vai modificar todas as relações sociais para se encaminhar para isso. E aí o catolicismo conservador, vai lá, romântico, não sei nem se é uma boa esse conceito propriamente, mas vai adentrar o integralismo de uma forma muito mais avassaladora, digamos assim, muito mais determinante do que, por exemplo, no fascismo, né? A religião é uma coisa muito mais orgânica, exatamente, assim, né? Do integralismo do que do nazifascismo. E aí, justamente fundamentando nisso, a gente vai ter uma visão romântica, não só isso, né? Claro que isso está baseado justo nesse fundamento da burguesia brasileira, nessa dependência. Mas é isso que vai fundamentar o movimento integralista ser um movimento totalmente, absurdamente romântico, né? E aí sim, aí eles querem voltar ao tempo da aristocracia da terra. E o integralismo, pelo menos enquanto existiu, vai lá, hoje não diria que não existe uma organização integralista de grande porte, mas quando existiu, né, num Brasil em que se tinha 50 e alguma coisa milhões de habitantes, tinha 10 milhões de inscritos, é bom que se fale. Enquanto existiu os seus 5 anos, ele teve uma adesão até, digamos, não dá nada ignorável. O João Cândido, da Revolta da Chibata, foi integralista? Sim, há personagens ilustres, né, que fizeram parte do movimento. O Abdias também, que os afrocentrados amam, ele foi integralista também. Afrocentrado nem gente é. É verdade. Mas nesse movimento a gente tem, e a gente tem que lembrar que o integralismo tem uma questão muito específica, que assim como os outros nacionalismos fascistas, nazistas, estavam buscando uma identidade nacional, etc., aqui se busca uma identidade nacional porque de fato inexiste, né? Na Alemanha, se a gente para pensar, a gente tem o alemão. Na Itália também a gente tem o italiano. Há uma, ainda que na Itália haja um cenário em que entre sul e norte há uma divisão brutal, a cultura produzida, principalmente pela cultura dos mercadores, pelo desenvolvimento histórico comercial da região, produziu um tipo de cultura muito específica. A gente tem que lembrar que no Renascimento, o Renascimento é italiano. Então a gente tem uma sociedade que dá para se falar em identidade nacional, do ponto de vista de um italiano consegue se reconhecer facilmente no outro. Mas é importante salientar que tudo isso é artificial, né? Tipo, a Itália, a identidade nacional da Itália é uma construção, tanto quanto uma tentativa de construir uma identidade brasileira. E há tentativas, por exemplo, a Iracema do José de Alencar, a identidade nordestina, os heróis, o Tiradentes. Há uma tentativa de construir identidade brasileira, né? Não, talvez não tão efetiva quanto a italiana e a alemã, mas todas as identidades nacionais, elas são artificiais. Há distorções entre uma região da Alemanha e outra, mas se tenta construir uma ideia através da língua, talvez, necessariamente, de que são um povo que compartilham história, né? No Brasil houve essa tentativa dentro do Brasil Império, houve até o IHGB, instituições que visavam construir essa identidade nacional, né? Talvez não tenha sido atingido o êxito como nos países europeus, mas houve essa tentativa no Brasil. Não, claro, Suede, era isso que eu ia apontar, inclusive. Justamente porque tanto a nação italiana é um mito, quanto a nação alemã é um mito. Bom, é tão mito que os caras criaram a raça ariana especificamente, como superior, para fundamentar uma identidade nacional. Mas a discussão e o desenvolvimento de uma tentativa de identidade nacional no capitalismo, vai, tardio, alemão e italiano, já está muito mais consolidado do que quando a gente chega no Brasil, propriamente, no seu capitalismo hipertardio. E aí a gente tem que lembrar que o que promove, o que provoca realmente esse apelo à universalização do que seria uma identidade entre um indivíduo e outro, eu nem estou falando de identidade nacional, conseguir me reconhecer como ser humano e o japonês me reconhecer como ser humano. Eu reconhecer o japonês e me reconhecer. Eu reconhecer o tailandês, ou enfim. É justamente esse apelo de universalização que as relações do capital impõem ao desenvolvimento histórico, né? Já que, como o ser humano só vale como força de trabalho, ele próprio já é uma abstração. E essa abstração se universalizando, universaliza em alguma medida a mesma forma de reprodução social para toda a humanidade. E isso é simples de entender. Eu acesso, sei lá, o YouTube aqui, o jamaicano acessa o mesmo aplicativo, apesar de ver coisas diferentes, a gente faz parte minimamente de uma cultura universal, digamos assim, com todas as suas diferenças regionais, de desenvolvimento histórico, etc. Mas a questão aí é, propriamente no desenvolvimento do integralismo, você tem o integralismo surgindo na era, digamos assim, e já vem a discussão há algum tempo, mas é na era da tentativa de identidade nacional, né? Vamos lembrar quantas propagandas Vargas não fazia sobre isso propriamente. E é protótipo do IFAM, Instituto do Histórico, do Patrimônio Histórico Nacional, Artístico Nacional, é dessa época. Sim, sim. Há inúmeras tentativas de identidade nacional. Bom, a questão do patrimônio, vá lá, vou usar o termo do pessoal que adora patrimônio, né? Imaterial, material, enfim, ideológico e palpável, né? Empírico. Se tem toda hora os caras querendo criar uma forma de patrimônio. Lembre do brasileiro, os caras queriam patrimonializar o futebol. Só que, justamente, a ação integralista brasileira, por que que durou 5 anos? Essa é uma questão. Por que que dura tão pouco tempo? Porque o fundamento, se nota, obviamente, um descolamento histórico total da função ideológica e da alicerçação ideológica. A ação integralista brasileira tinha, o integralismo brasileiro, versões tinha, com as necessidades especificamente de desenvolvimento capitalista brasileiro. Não tem nacionalismo possível. Vamos desculpar, mas não tem nacionalismo possível na sociedade brasileira que está se fundamentada na burguesia brasileira. Nunca teve essa possibilidade histórica e a associação nasce porque parece, por um momento, justamente porque está tendo a industrialização, que há um fundamento histórico de uma certa forma de nacionalismo, e justamente um certo projeto nacional de uma burguesia. E esse projeto nacional existia, o problema é que ele não era só nacional. É um projeto de desenvolvimento dos nossos bolsos. E a nação que se foda. Se a burguesia de lá de fora leva 30, o importante é que eu leve o resto mais 30. Se eles levam 50, pelo menos eu tenho que levar 40. Não importa, não é uma guerra entre burguesias, é uma associação. Então, como nasce fundamentada nisso, só que nasce ao mesmo tempo numa divisão, numa classe transformista, e a gente tem que lembrar que a aristocracia rural nos países durou até anos 50. Depois a gente tem um claro movimento de industrialização, pouco, pequeno, vá lá, devagar, espaçado, mas ainda assim um processo de transformar, de aburguesamento do campo. Então você tem a Associação Integralista Brasileira tentando representar uma classe que já está em vias, que é justamente aquela aristocracia que não participava propriamente do ciclo do capital industrial, mas tentava sustentar ainda na forma de relações retrógradas, né? Relações especificamente de trato colonial, ainda que com um tom de assalariamento. Mas se vocês lembram, os escritos de... vou pegar um reacionário aqui, Oliveira Viana, que fala bem do país lá na década de 30, quando ele vai falar de como que está formulado a... Quem é esse? Oliveira Viana. Que o diabo tem. Quando ele vai falar da divisão territorial lá, é óbvio que ele faz apologia do Estado, enfim, tem que ter um Estado forte. Ele sim tá falando o que a burguesia espera. Mas enfim, quando ele vai falar da divisão territorial aristocrática da terra, ele traz justamente uma análise boa, porque ele tá querendo destruir essa classe. Tá falando, esses caras aí não merecem, tem que industrializar a terra, tem que levar relações burguesas pra terra. Então ele vai falar, tem assalariamento no campo, mas o salário nem chega a se concretizar. O cara tá lá, trabalha, vai na vendinha que tá montada na própria fazenda que ele trabalha, compra tudo que ele precisa pra sobreviver no mês, fica devendo na venda, e quando chega o salário vem a menos e dono. Então não tem salário, no fundo. Ele tá trabalhando, trocando propriamente por uma cesta básica que é necessidade de reprodução, e fica cada vez mais atrelado à terra. Querem chamar de semi-escravidão, chamem. E isso dura muito no Brasil. Se a gente pensar nos anos 30, isso está durando. E o fundamento, eu diria, do desenvolvimento da ideologia do integralismo está, pelo menos aqui, de 32 a 37. Hoje, como está organizado o integralismo, ao que aparece como integralismo é outra questão. Mas no 32 e 37, no período em que a Associação Integralista Brasileira, sob o comando de Plínio Salgado, estava ativa no Brasil, foi um natimorto, justamente porque a classe com a qual ela seria o filho pródigo já tinha desaparecido. Então, não alimentada pela classe, que era sua mãe, também teve que morrer. No fundo, é isso. Qual a origem da simbologia integralista? Qual é daqueles símbolos? O que eles significam? O que você tenta passar com essa simbologia do integralismo? Então, o integralismo, assim como movimentos históricos que quiseram ser movimentos de massa, mas especificamente movimentos burgueses do capitalismo tardio e hipertardio. É claro que é sempre bom lembrar que, por exemplo, o fascismo teve lá sua versão, não tomou o poder do Estado, não se tornou um movimento político de longo alcance, mas na França e na Inglaterra também tiveram, né? Enquanto se pegava o símbolo do... como que era? O machado com varas lá? Putz, eu esqueci o nome agora. Facho. É, exatamente. Putz, é o nome do facho, que era justamente a questão de retomar símbolos históricos, né? Facho, que é justamente feixe em italiano. Feixe. Quando você junta um feixe de vários galhos, chama de facho. A gente no Brasil chama de facho. Obrigado pela explanação aí da questão simbólica. É justamente tenta se usar justamente aquela universalidade que seria a formação da nação, do mito patriótico e tal. No Brasil, você pega o integralismo, a bandeira do movimento, né? O sigma, que é justamente a letra grega maiúscula, é justamente a tentativa de integração nossa. Por quê? Porque o sigma significa a soma dos valores. Só que esse é o símbolo mais elevado, né? Você tem outros símbolos. Agora sim, pra você ver como, viu, Fred? Pra você ver como eles são burros, porque eles pegaram o sigma achando que é o símbolo que significa o cálculo de uma integrada, mas nem é, viu? O símbolo de um cálculo de uma integrada não é o sigma, é outro símbolo. Só que eu não tô lembrado agora qual é. Mas esperar o quê, Gabriel? De quem estudava na escola da ANTA? Não, sim, exatamente, Gabriel. É, mas não dá pra saber qual era o conhecimento de grego, propriamente, que eles tinham. Mas tinha divisões, né? As divisões internas também se tinha diferentes símbolos. É, eu acho que o único grupo que usava o sigma oficial e usava o mesmo sigma pro grupo específico, né? A subdivisão do movimento era o Pliniano, digamos assim. O pessoal do Plínio. O pessoal do Sal Barroso, por exemplo, usava algo mais parecido com a suástica, que eu me lembro. Não me peço para descrever, porque, de fato, não lembro totalmente. Seria um horror, né, essa descrição. É, mas, por exemplo, a saudação. Tentando, significa você e meu irmão, naquela tentativa de pegar no nacionalista. Mas é em tupi, né? Você vê como eles têm o mesmo sentido de retomar, historicamente, um passado idílico. E um passado não só idílico, mas utópico, inexistente. De união nacional e etc. Apesar que, no caso integralista, eu diria que o romantismo deles chega ao ponto de querer voltar à época em que a galera andava nua na praia. Não, tô brincando, mas você tem esses pontos em comum. Eu acho que é importante. Se fizesse isso, Fred, o quebrando o tabu seria integralista. Não, não seria, porque o Luciano Huck só anda pelado na praia lá em Angra dos Reis, que é propriedade. O negócio de propriedade embaixo do braço. Se alguém entrar, ele expulsa na bala, inclusive. Mas então, eu acho que o importante é a gente não deixar não deixar coisas parecidas, né? Determinações muito parecidas ofuscar as diferenças de desenvolvimento possível. Por que que o integralismo nunca deu certo, digamos assim? Vou usar esse tipo de afirmativa. Porque as condições específicas da ideologia não existiam, não se alicerçavam. Por que hoje, por exemplo, o fascismo, a gente vê um movimento, vá lá, que se diz fascista, olhando para a Europa, vai, especificamente, mas a gente não encontra a base de sustentação nas classes sociais. Você vê lá movimentos mais violentos, e é bom lembrar aqui que a violência e o nível de violência pode ser até um critério de fascismo para weberiano, para marxista não é. Para weberiano pode ser, porque, por exemplo, expedições coloniais no nível do que foi feito na Argélia pela França. Pense-se no nível da violência disso. Não foi um expediente fascista, não foi um expediente nazista, mas foi violento, extremamente violento, extremamente violento. Não dá pra dizer que o nazismo foi mais violento. Bah, dá até pra dizer que matou mais, obviamente, mas a análise não pode ser do nazismo, do fascismo ou do integralismo, ou de qualquer fenômeno que seja desse tipo, por níveis de violência. O que se tem feito no Brasil? No Brasil a coisa é assim, um skinhead saiu na rua, deu porrada em alguém. Tá, tem fascismo no Brasil. Um bolsominion matou a esposa. Tem fascismo no Brasil. Enfim, um bolsominion caiu da árvore. Infelizmente quebrou a perna da senhora que tava passando na hora. Tem fascismo no Brasil. Infelizmente não morreu na queda. Mas enfim, tem fascismo no Brasil. Não dá pra fazer uma análise nesses termos. Não dá simplesmente porque. Quais são as possibilidades do fascismo e do nazismo? Possibilidades históricas muito específicas, com classes e momentos históricos do seu desenvolvimento muito específicos. Em especial, fusão do capitalismo financeiro com o capitalismo industrial numa luta interimperialista. Onde dá, onde é possível demonstrar o interesse da burguesia como interesse universal. Isso dá pra fazer sempre? Não, não dá pra fazer sempre. A burguesia tenta fazer isso diariamente, tenta de diferentes modos. O que que é o Estado? O Estado é essa aparência diária de que as classes sociais vivem em harmonia, ou que as classes sociais nem existem e são resolvidas no Estado. Ora! Mas, Fred, perguntar aqui pra direcionar mais, né? O que exatamente pensam os integralistas? E qual era a relação objetiva e concreta deles com as elites durante a Era Vargas? O que é que eles pensavam? Tipo assim, quais eram as teses deles? Especificamente o grupo mais famoso, que é o do Plínio Salgado. Quais eram as teses? O que é que eles pensavam? E quais eram as relações que eles tinham com as elites da época? Falar especificamente do Plínio, que é onde eu tenho mais conhecimento sobre esse assunto. Bom, primeiro as teses do integralismo são as teses de congresso, eu falo, né? As teses propriamente do movimento político. Você vai achar coisas que são, no mínimo, destoantes, assim. A tese falando sobre a questão do problema dos judeus e do capitalismo financeiro e como que os judeus controlam o país por causa do capitalismo financeiro. Enfim, uma tese provavelmente para agradar a turma do Barroso. E você vai achar a tese, talvez a tese mais fundamental, que é a tese que norteia o movimento político de maneira mais objetiva, vai, nos anos 32 a 37. Mas é bom lembrar que o integralismo sempre foi um fenômeno muito multiforme, assim. Então, mesmo quando a gente falar qual era a tese dos caras, quando a gente vai ver, o Miguel Reale tinha 30 teses que eram contrastantes com 20 do Plínio, que eram contrastantes com todas do Barroso. Enfim, é uma bagunça, no final das contas, né? Nada contra meus amigos trotskistas, que teoricamente é grande, mas parece um partido trotskista. Eu tenho muita coisa contra o trotskista. Não, eu não tenho nada contra os trotskistas. Conheço muitos trotskistas que, teoricamente, os caras são incrivelmente qualificados. Não, organizativamente, assim, é problemático. Assim, mas eu tenho amigos trotskistas. Nossa. Então, mas a questão principal era um movimento de massas, e aí se investia mesmo em ser um movimento de massas, sabe? Obviamente com vias de transformação do Estado. Tinha a ideia de, ao entrar no Estado, colocar em movimento a sua concepção de sociedade. Então, um movimento pró-estatal, digamos assim, e dirigido ao Estado, era essa questão. Nunca quiseram fazer, apesar de chamar de revolução, volta e meia, nunca foi, apesar de ser um movimento de massa também, nunca foi um movimento que quis se alicerçar em outra coisa que não, a partir do Estado, transformar relações, as relações sociais, propriamente ditas, e, se não desculpar a lerdeza aí, que eu tô ficando um pouco, e no específico das relações, eram justamente, é quase como se quisesse, vai, feudos é horrível, não é isso, mas pequena, concentrar a propriedade, mas em pequenas propriedades, fazer uma divisão da propriedade em que, de pequenas a médias propriedades rurais, fossem o fundamento econômico do desenvolvimento social da sociedade. Aí sim, alicerçando valores de... Bom, toda uma carga valorativa, mas valores de solidariedade, não sei o que, etc. Valores fraternos. Aí entra muito a questão da volta ao catolicismo e ao peso da ideologia cristã ser presente na propositura. E a proposta fundamental era essa, né? Você fundamentar uma sociedade anti-industrialista, que sempre foi anti-industrialista no movimento, e por isso uma sociedade agrária, com de pequenas a médias propriedades. E esse era o fim. A finalidade do movimento integralista era justamente isso. Então, no capitalismo hiper tardio, o integralismo tinha um projeto ainda mais retardatário de desenvolvimento capitalista. Quando não propriamente anticapitalista, mas anticapitalista puramente romântico, assim, da aristocracia colonial. E as relações desse movimento? Então, basicamente o integralismo era um anarcocapitalismo hipster, assim, antes do anarcocapitalismo existir. Os caras queriam voltar para um feudalismo freestyle, assim, a brasileira. Mas você tem que lembrar, não é, vai, a questão para eles era um Estado forte comandando micropropriedades, pequenas propriedades. Mas as elites da época, na era Vargas, qual a adesão delas a esse projeto? Pequena ou quase nenhuma, porque se a gente lembra bem, você tá após a quebra do café, 1929. É a primeira vez, talvez, que o país tenha que começar a dividir, a dispersar a sua atividade. E aí, você tem justamente, talvez, o primeiro desenvolvimento industrial. Você já tem indústria, lembre, por exemplo, da Matarazzo, que chegou aqui, vai, em 1902. Mas, por exemplo, você tem um desenvolvimento já industrial muito mais... é fortalecido, não vou dizer forte, porque de forte não é, mas um movimento endurecido depois da crise do café. Ainda que muito vagaroso, lento, o desenvolvimento industrial foi no Brasil historicamente. Mas você tem esse movimento industrialista. E o único apoio que o projeto industrialista vai angariar é justamente da parte da aristocracia rural, que está sustentando o processo de industrialização, né? Sustentando economicamente mesmo, né? Sobre essa questão, o texto do Florestan, eu acho que é magnífico. Tem um texto do Florestan que ele analisa a relação mais ou menos nessa época, e ele vai falar como que a cidade é bombeadora da riqueza do campo para sua própria industrialização, né? Sua força depende disso. Então você tem uma adesão dessa aristocracia, mas aí a gente tem que lembrar que essa aristocracia também está se aburguesando e também está investindo industrialmente, muitas vezes, né? Essa divisão pura de que existe uma aristocracia aqui, que são o que a gente conta, que ela não existe no plano da realidade. verdade, né? O aristocrata não tá proibido de ir lá e montar uma indústria pro que ele próprio tá produzindo, manufaturar. E por isso você tem você tem uma adesão pequena ao integralismo da parte da burguesia. A burguesia não investe pesado no integralismo. Vira um movimento de massas porque tem um caráter nacionalizante no que você tá tendo. Um surge de identidade nacional, etc, etc, etc. Mas as divisões internas são múltiplas. As formas pelas quais as pessoas entram no integralismo também são múltiplas. Muitas vezes se contam histórias. Eu acho interessante, inclusive, para quem puder ler, pegar o livro do Chazinho, que foi publicado, do Integralismo do Plínio Salgado, e ler a introdução do Antônio Cândido. O Antônio Cândido vai lá falar: olha, eu tinha vários amigos integralistas, lá na, enfim, obviamente, década de 30. Ele vai falar: eu tinha vários amigos integralistas. Mas tinha gente que simplesmente não fazia a mínima ideia do que era integralismo. Ouvia sobre a canal, ouvia de que a vida ia melhorar, ouvia que a pá era brasileiro e tal, se orgulhava de ser brasileiro e entrava dentro. E isso é comum. Bom, é claro que, veja, uma diferença que eu esqueci de pontuar. Isso talvez é um pouco comum no integralismo, né? Essa, justamente, que se baseia num mito e nessa abstração. Então não se dá mesmo pra ter muita noção. Você se entra, vai, se reconhece como cidadão, etc. Mas você não tem muita noção do que é, porque não existe um fundamento mais alicerçado. Isso por uma razão simples. No desenvolvimento da burguesia, os intelectuais da burguesia, os políticos e burocratas da burguesia sempre tiveram um problema. O problema foi como que a gente vai, no dia a dia, criar uma concepção universalista, científica, filosófica, e empregar ela empiricamente na política. É impossível. É impossível. Impossível por quê? Porque no diário, no dia a dia, a decisão que o burguês toma, ou o político toma, enfim, é quem vai perder e quem que vai ganhar. Eu vou perder ou vou ganhar? Ah, se eu fizer isso, não sei quem perde, mas não sei quem ganha. Pensem na política estatal em qualquer lugar do mundo, mas vejam a brasileira nos últimos tempos. Isso é clárido, né? Bom, então como que de um princípio particularista, fundamentalmente particularista da burocracia do dia a dia, das decisões que o burguês toma para seu acúmulo de capital, né, fundamentado nessa acumulação capitalista, você pode tirar determinações universais? Então, de algum modo, a intelectualidade, mesmo a que se liga à burguesia, nunca vai fazer parte da burguesia. Não, pode ser burguês, mas enquanto intelectual, o seu trabalho intelectual pode ser para a burguesia, mas vai ser sempre particularista. Então é a maldição do intelectual burguês, ser particularista, ficar no particular. Só que as duas coisas não batem. Na hora que você vai para um ou outro, não tem como. Bom, o que acontece quando você... O fenômeno do fascismo e do nazismo propriamente é que são cascas sem nada dentro. A produção intelectual, a gente, por exemplo, o que acontece no fascismo e no nazismo? Vai, o Adorno vai falar, eu não gosto, tenho nenhuma admiração pelo Adorno, mas o Adorno às vezes fala coisas interessantes. Quando eles estão falando do racionalismo formal, né, puta que pariu, do tecnicismo, não é essa a palavra que eles usam, mas pode ser esse o sentido. Eles estão falando justamente na tentativa de resolução dessa, e no Brasil vai ser um pouco diferente essa questão, por causa do seguinte, digamos assim, o fascismo e o nazismo vão ter um pragmatismo radical no que significa a resolução de problemas. Não tem essa de concepção filosófica, não tem essa para resolução de problemas. Os problemas vêm e são resolvidos de maneira prática. O que se vai fundamentar na teoria? Na teoria vai se fundamentar um meio de chegar a orientação praticista, ou pragmatista, desculpa. Vai ser o seguinte, a teoria é sempre uma adequação de uma necessidade prática. O que eu falei do Mussolini aqui da luta de classe, eu acho que é o exemplo melhor. Ah, pega lá a teoria da luta de classe do Marx, vamos justificar quais são as nossas decisões. Porque a gente é uma nação proletária, a gente está lutando contra nações burguesas. Qual que é a identidade nacional? É essa, nós somos proletários italianos. Quem que é a nação burguesa? Inglaterra e França. Foda-se, é isso, é essa abstração. E aí pega o facho, pega tudo que puder. Bom, Roma, nós somos descendentes romanos. Enfim, então o fascismo e o nazismo, apesar de ter o Heidegger lá, nunca vão confluir num movimento propriamente intelectual. Se alicerçam de fundamentos intelectuais criados, né? O próprio Heidegger, que é o ideólogo, e é o único e o mais avançado, eu digo mais avançado em termos de racionalismo, né? No racionalismo alemão, partindo lá do Schiller. Ele vai ser o único intelectual no nazismo, propriamente orgânico, e no fascismo você vai ter intelectual orgânico? Procurem. Vai ter cidadão falando uma coisa aqui, uma coisa ali, alguém que lançou um livro lá, mas não tem ninguém que é propriamente um intelectual fundamental. Justamente por causa disso, que vai se aliar um irracional racionalismo teórico para explicar por que, que o critério é sempre pragmático e vai ser um pragmatismo radical. Tá, isso por quê? Necessidades da burguesia. A burguesia precisa de alguém para agir naquele momento histórico, fundamentando um Estado forte, indo contra as outras potências imperialistas e assim, o lugar da burguesia nacional imperialista. Burguesia alemã, burguesia italiana. No Brasil, o integralismo não fundamenta nenhuma classe. No máximo, tem um flerte com a aristocracia. Então, por isso que aqui, o desenvolvimento da concepção integralista, digamos assim, vai ser um desenvolvimento muito mais teórico do que prático. Você vai ter ações, você vai ter movimentações, você vai ter um movimento político, mas os principais, digamos assim, desse movimento, vão ser fundamentalmente ligados à produção teórica. Plínio Salgado, pega, o cara produziu coisa pra caramba. É relevante? Ora, sinceramente, acho que não. O Miguel Reale produziu pra caramba na área de filosofia, enfim, tem um livro, inclusive, decente dele de introdução à filosofia. Fora isso, não. Gustavo Barroso, tentou fundamentar um movimento muito mais pragmatista, mas não tinha espaço, por isso que era a menor ala. Era mais induzido dentro do integralismo. Por quê? Porque não tem fundamento nos interesses daquela burguesia, daquele momento histórico. Já que não tem associação com a elite da época, como é que o integralismo conseguiu crescer e mais? Sobreviver à era Vargas, ao Estado Novo, e chegar até nossos dias como uma ideia que está atraindo jovens e pessoas da população? Então, Suede, olha, pra ser honesto, eu não tive nenhum dado dos últimos tempos, assim, sobre qual que é o tamanho das organizações integralistas que existem no Brasil. Eu realmente não peguei isso, não sei qual que é o âmbito de crescimento. Por exemplo, se você me perguntasse se a pequena burguesia tem aderido. Naquela época, quem aderiu foi a pequena burguesia. Hoje eu não saberia te dizer, por exemplo, se há um crescimento, se ele é da pequena burguesia, se ele é... Porque o movimento integralista, justamente por ser esse Frankenstein ideológico, o monstro do Frankenstein, na verdade. Ele conseguia... Na verdade, assim, o fascismo também é um Frankenstein da porra, né? Assim, tipo, você vai pegar o movimento nazifascista, o nazismo fascismo e tal, eles também são bem, bem Frankenstein, assim, né? Da concepção ideológica, nem tanto dos seus intelectuais, mas do próprio imaginário, assim. Não dá pra dizer popular, mas da imagem que eles criavam pra atrair a massa, daquele movimento de massa nazista e fascista, eles costuravam um monte de coisa que, assim, internamente falando, eram bem coerentes, né? Mas eles conseguiam fazer essa aberração teórica, assim, né? Quer dizer, teórica não, essa aberração ideológica. Ah, claro, claro, Gabriel. O fascismo mais que o nazismo, inclusive. Justamente por esse critério pragmatista, né, do fascismo. Esse critério pragmático, você pega a teoria que precisar hoje, né? O Mussolini, por exemplo, foi lá no Bergman, no Sorel, sistemas teóricos que já são incongruentes entre si. Mas é que... Sorel que era anarco-sindicalista. Ou era... Quer dizer, tem uma galera que reivindica que diz que ele era marxista, mas ele era um marxista que não seguia a linha de partido, né? Leninista, mas sei lá, é uma bagaceira isso aí. Ou seja, mas, não faz sentido, né? Falando sobre marxista perfil, que não faz linha de partido, não faz sentido. Assim, sobre essa questão do perfil das pessoas que se interessam por esse integralismo renascido hoje em dia, é ruim da gente dizer com precisão qual tipo de pessoa é próximo de ressurgimento do integralismo, mas do pouco que a gente vê, essas matérias que estão saindo, vídeos, os perfis que a pessoa consegue ver no Facebook, né? Porque assim, no Facebook, você falar que tem que dar cacete em fascista, você toma um bloco de 30 dias, mas os integralistas estão livre, leve e solto aí no Facebook. Mas se você vai analisar o perfil dessas pessoas aí, você vê que é uma galerinha bem suburbana, pequeno burguesa, o típico garotinho paga lanche, o bolsa, né? O bolsa cresceu e agora ele não ama mais videogame, agora ele ama o Plínio Salgado e a vovó Luz. Ei, meu irmão, você é louco ou idiota? Olha aqui, rapazinho, tu fica na tua, vai pra dentro do carro, que eu tô falando com o taxista, falou? Põe a viola no saco e sai fora. Sim. Então, mas e pouco. Nossa, passou um cometa aqui. Mano. É. Acontece. No primeiro episódio que eu participei, eu tava na faixa de gás. É. Não sei se a Sueli lembra. Tava tendo os fogos de São João e tava estourando bem perto de onde eu tava. Puta que pariu, velho. São João, assim mesmo. Puta que pariu, meu irmão. Que merda. Eu acho que agora acabou. Ao vivo da faixa de Gaza. Meu Deus, velho. Que tiroteio foi esse? Não, calma aí, até me perdi aqui. Mas, então, o fascismo cria, né, justamente essa, nossa, essa amálgama de teorias que servem justamente para justificar um critério pragmático da hora, né? E por isso que dá certo. Vai lá, no plano real, para eles dá certo, porque eles vivem de justificar justamente critérios pragmáticos de ação, né, do que se tá fazendo. Pra você ter ideia, vou dar um exemplo. O Mussolini, no começo no comecinho lá, num dos discursos, eu não lembro de que ano, mas é bem no comecinho dos anos 20, ele vai falar. Acontece um episódio em que alguns fascistas lá, né, uns dias militantes mesmo do partido, e que já se dizem fascistas, vão e batem alguém na rua sem justificativa, assim, por prazer e tal. E aí o Mussolini dá uma declaração sobre isso, falando que isso que é a beleza da violência fascista, é que ela é instintiva, ela é irracional, etc. 3 anos depois, acontece não a mesma coisa, mas na verdade, o Mussolini tem que justificar a violência interna no país, ele vai falar, não, veja, o critério da violência do fascismo e a virtude da violência fascista, isso vocês podem conferir no livro do Leno Conder, no Introdução ao Fascismo. Ele vai falar, é que ela é racional, é que ela é orientada racionalmente com um objetivo e um próprio. É uma mudança de 900 graus, né? Rodou até parar ali. E é justamente isso. Você adequa o que melhor satisfaz uma necessidade específica, racional, técnica, digamos assim, racional formal, do que você precisa naquele momento. E aí você vai para um recurso irracionalista, vem com as ideias, vem com o romantismo, enfim, tudo vale. E, por incrível que pareça, eu diria, talvez hipótese, que o integralismo ele é menos Frankensteinuoso, ele é menos uma amálgama estranha, se a gente analisa cada intelectual por si só. Mas quando a gente analisa o movimento como tudo, aí ele é um monstro completamente disforme. E é mais uma daquelas diferenças, né? Agora, se fique claro, o integralismo no Brasil, eu diria, nunca teve chance de se alçar ao papel histórico mundial que o fascismo e o nazismo tiveram. E o nazismo e o fascismo tiveram um papel histórico mundial muito claro, de desenvolvimento modernizante do capitalismo daquelas burguesias. No Brasil, só se a burguesia nacional pudesse ter um papel desenvolvimentista e de desenvolvimento do capitalismo autônomo, nós poderíamos ter uma ideologia não integralista, mas uma ideologia fascista que tivesse chão histórico para se desenvolver. Por isso que eu acho um impropério e que não tem sentido real a gente chamar coisas que acontecem no Brasil, o próprio movimento vai bolsonarista, digamos assim, de fascista. Novamente, ser autoritário, ser ditatorial, não significa ser fascista. Até faz sentido, sabe-se lá, quer chamar a questão alguém. De ser batizado numa romantização do passado, de estar afirmado sobre pseudo-teóricos como Olavo de Carvalho, que romantizam o passado, aquele Brasil paralelo que romantiza o período da colonial e tal. Essa é a base intelectual do bolsonarismo. Então, acho que seria apropriado, sim, chamar de fascista. Não, mas então, Suede, eu acho que quando a gente faz isso, sucro da discussão. Porque, tem um ideólogo que é apegado ao passado. Ok, mas a burguesia, historicamente, sempre teve ideólogos apegados ao passado. Pelo menos a burguesia em crise sempre se apega ao passado. Porque o passado heróico da burguesia está lá atrás. Isso não é um distintivo específico. Apesar de, às vezes, ter um movimento romântico no Capital, ele pode ser racionalista sem ser fascista. Ele pode não assumir os contornos específicos de ter o Estado necessário para a gente... Enfim, um Estado forte, articulador da sociedade, fundamentado por um movimento de massa em que a burguesia industrial com a burguesia financeira alicerçam esse movimento inteiro. Porque se a gente falar, a gente tem um movimento político de massa. Se você me falar só isso, tá, historicamente a burguesia teve movimentos de massa. A direita já teve movimentos de massa que não foram, por exemplo, raro acontecer, mas já teve. Agora, eu não diria que o movimento bolsonarista, por exemplo, é um movimento articulado, é um movimento político de massa articulado. Não me parece o caso. Mas se tivesse, ainda se tivesse, cadê as burguesias fundamentais desse projeto? Porque não me parece ser o interesse histórico dessas burguesias um projeto dessa natureza. Porque, querendo ou não, o fascismo, em alguma medida, foi modernizante do ponto de vista da burguesia, mas também foi, vá lá, puxando muito o conceito, vai, uma experiência meio bonapartista, em que a burguesia estava assegurada, mas o seu comando político, o seu controle político ia até certos pontos, né? O que acontece com o Bolsonaro? É quase isso. De fato, a burguesia... O que aconteceu no país no último ano? A burguesia diminuiu o Bolsonaro, diminuiu completamente a influência do Bolsonaro. O quanto ela pôde, ela apostou no Rodrigo Maia. O quanto ela pôde, ela deu poder, tentou alicerçar todas as decisões, os fundamentos das decisões no parlamento. Foda-se o Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. Se a gente olhar o poder que hoje o Rodrigo Maia tem, junto com o Centrão, quem ele articulou junto com ele, e como a burguesia, inclusive, foi atacando o Bolsonaro, a gente percebe que o Bolsonaro não significa projeto político de ninguém. E, novamente, a pequena burguesia não tem projeto político autônomo. Não tem condição nenhuma de ter. Não tem porque não tem bases de sustentação daquilo. Se o proletariado, de um lado, pode ter um processo histórico, um horizonte histórico revolucionário, porque é o fundamento de toda a riqueza social e produz toda a riqueza social e, portanto, fundamenta todo o desenvolvimento histórico da sociedade, a burguesia também pode ter um projeto justamente porque ela controla essa riqueza social e ela controla os mecanismos de desenvolvimento, distribuição e aplicação dessa riqueza, né? A velha produção social da riqueza, acumulação privada da riqueza. Bom, e a burguesia? Tá, a burguesia depende justamente de partes dessa riqueza que são distribuídas ou via Estado ou via serviços necessários à reprodução da sociedade. Seja um médico, enfim. Tem como a pequena burguesia ter um projeto histórico só dela? Não, não tem. Ah, o projeto histórico da burguesia, no máximo, é aumentar o salário. Como que ela faz isso? Por movimento de massa... Nunca aconteceu. Quando aconteceu, ela se unindo à classe. Então, se a gente falar, há um projeto de movimento de massas fundamental. Não. Por quê? Quem que tá com o Bolsonaro? A parte da pequena burguesia, vai, a parte da burguesia. Mas a parte da burguesia que tá tem que ganhar a guerra com as outras burguesias. E nem isso só é necessário. Há que ter uma sociedade civil que também tá numa situação em que uma identidade nacional, para ela, possa vir a cumprir uma função social. No Brasil, uma identidade nacional não cumpre mais função social nenhuma. Pelo menos não num movimento puramente burguês. O desenvolvimento histórico do capitalismo acabou destruindo, inclusive, certos critérios de cultura nacional. Principalmente os países dependentes. Vamos pensar no que a cultura... Vá lá, o que Hollywood faz com o país? O que instrumentos de ideológicos dos Estados Unidos, de produção cultural... mainstream, faz um país, cria um certo tipo de cultura nacional que na verdade não é nacional. Tanto é que tem um monte de idiota aí batendo continência pra bandeira norte-americana. Enfim. Uma coisa que a gente queria perguntar também é, mas que fim foi que esse movimento, que você falou, né, que esse movimento ele só durou 5 anos, né? E pelos meus cálculos, assim, ele vai ter essa derrocada dele já num período, assim, pós-Vargas. Que fim foi que esse movimento levou depois do governo de Vargas? E por que caralho, aliás, foi que essa merda veio à tona, assim, hoje em dia? Se você souber responder essa pergunta. Por onde foi que o integralismo andou depois dessa época varguista em que ele surgiu e por que é que foi que ele veio à tona nesses últimos anos aí? Que, bom, se a minha memória tá boa, e eu acho que os fatos históricos também estão bons, o Vargas cancelou direitos políticos no Brasil por um bom tempo, inclusive dos comunistas. E os integralistas também. Em 1937, a organização acaba e se dissolve. Olha que coisa maluca. Um movimento de massas, um movimento, vá lá, se autodiz de massas, ou que seria fundamentalmente de massas, é abolido por um decreto, via decreto. O Vargas vai e assina, em novembro de 37, um decreto extinguindo agremiações políticas, inclusive a ação. Impressionantemente, de fato, esse decreto vai ter um peso político grande, porque vai dissolver a organização no plano real, né? Novamente, porque a organização, em termos reais, apesar de ser um movimento, tem uma tentativa de ser intelectualizante do que com seus programas políticos, etc., mas menos pragmático do que o fascismo, digamos assim. E não é uma organização já enraizada, quanto foi o fascismo. Isso enraizou e tinha aqueles interesses históricos levando o fascismo para frente como ideologia. E foi via decreto. Olha, sobre o desenvolvimento histórico do fascismo, do integralismo, eu teria pouco a dizer. As agremiações, o que eu li, pelo menos, se dissolvem, né? O próprio movimento se dissolve por conflitos internos também entre o Barroso e o Salgado. O Salgado, depois disso, não tem mais nenhuma influência. Se é que tinha tanta nessa época já, no ápice do integralismo brasileiro, eu acho que esse é um ponto. Hoje em dia, por que que o integralismo volta? Eu acho que talvez seja precipitado a gente dizer que o integralismo voltou. Talvez. Talvez porque a gente não tem nenhuma figura pública que tenha se colocado ainda e dito, olha, nosso programa para o Brasil é esse. Nosso projeto para o Brasil é esse. E não tem movimento que se universalize com virar um movimento amplo e consiga, de fato, colocar seus interesses como interesses universais sem se tornar um movimento público. Não é à toa que os comunistas se organizam em partido. É claro isso. Tem que se fazer aos seus interesses. O Marx já ensinou isso. Eu não estou dizendo que o partido político é o meio e a única mediação para isso. Não é. Mas quem quer transformar a sociedade tem que fazer com que os seus interesses, excluindo a burguesia, no caso do proletariado, né? Obviamente. Mas a burguesia também fez isso nas suas revoluções. Como não tem nenhum intelectual público e não tem ninguém dizendo publicamente, olha, nossos interesses estão entrando justamente, eu falei, não me parece que o integralismo voltou com o movimento de massas, etc. Acho que essa é uma questão a se ver. Penso que há organizações do integralismo, isso é um fato, há gente se organizando, há gente entrando em grupos, etc., se dizendo integralista, enfim, há gente no WhatsApp se organizando. Mas é muito difuso, porque a gente não tem nada para dizer, olha, a ideologia integralista se desenvolvendo nesse sentido, antes do desenvolvimento capitalista no Brasil, tentou se adequar para cá, tentou se adequar para lá, agora é isso, agora é aquilo. Não, a gente não tem. Bom, a não ser que, claro, eu tenha passado direto, reto por mim e eu não tenha visto isso, mas eu não vi. Penso que tem gente que saiba um pouco mais. Eu andei conversando com o pessoal que me parecia saber um pouco mais do que acontece, por exemplo, no Nordeste, aí, São Paulo. Essas agremiações integralistas, pelo que eu vi, elas são mais... essa ação integralista brasileira, os núcleos que estão sendo restaurados, vamos dizer assim, pelo Brasil, foi em Minas Gerais, aqui no Nordeste, foi no Ceará, porque caralho de asa isso aconteceu, não sei, porque até onde eu sei, o integralismo não é exatamente um movimento muito tradicional do Nordeste, né? Justamente porque ele é uma ideologia muito ligada com as oligarquias que estavam ali justamente revoltadas com o fim da derrocada do café e tudo mais. Ele era um movimento que era mais localizado no Sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais e alguns pontos do sul do país. Mas justamente um dos três estados onde esse movimento está, entre aspas, crescendo, que ainda não dá para dizer que seja uma coisa grande, mas onde tem mais destaque esses núcleos, um estado deles é o do Nordeste, né? Que é no Ceará. A gente tem que ficar atento, porque assim, estão os elementos integralistas, estão rondando. Né? Falta um núcleo, um centro para eles se reunirem ao redor. Esse núcleo pode aparecer. Uma figura forte que se diga integralista pode aparecer e unificar essas bolhas que estão rondando, né? Mas a volta da reivindicação da simbologia integralista é em si algo preocupante, porque isso fornece um ambiente, um horizonte para o desenvolvimento de um movimento unificado. A gente tem que se preocupar, né? Se não que ressurge o integralismo, mas pelo menos está dando, como é que eu posso dizer? Está normalizando a existência de movimentos. É porque com quantos anos de neonazismo, de grupelhos neonazistas na Europa, na Ucrânia, na Alemanha, existiram, né? Dezenas de anos, décadas. E agora esses grupos são organizados, formando partidos fortes, ganhando cadeiras no Parlamento Europeu, né? Ou seja, a reivindicação dos símbolos já é grave, mesmo que sejam grupos desarticulados ainda, mas figuras carismáticas surgem, figuras carismáticas que conseguem derrubar um grupo, derrubar outros grupos e tornar um desses grupos hegemônico no integralismo, no que se afirma integralismo brasileiro hoje. E esse grupo que vem a se tornar hegemônico com a figura carismática pode vir a ter peso na política nacional ou regional do Brasil, que é um país muito grande, né? Eu acho que há perigo, sim, assim, na minha concepção, né? Eu não sou um especialista no assunto como o Fred, claro, mas na minha concepção, a reivindicação desses símbolos já é em si algo grave, que mostra primeiro um aumento da atração da extrema-direita no Brasil hoje, como também uma possibilidade de uma criação de um espaço político para que os integralistas se fortaleçam enquanto força, né? Talvez não unificada, mas com um grupo hegemônico ao redor do qual os outros grado. Você vê um integralista na rua, pega um pedaço de pau e quebra na cabeça dele. E é isso mesmo. Isso aí, Ditão. Eu não discordo da sua análise. Veja, eu acho que vai depender, de um lado, de qual representação o integralismo pode ter enquanto ideologia, e isso passa por qual que é o corpo teórico ideológico que eles defendem hoje. O que eles defendem? Eu acho que, especificamente, essa é a questão. Segundo, o fato do integralismo, inclusive, cada um vai para um lado, porque o fascismo é modernizante, o integralismo é completamente romântico, ou pelo menos foi até então, não impede ele de ser violento, para começar. A violência, se empregada, não é um critério do fascismo e não necessariamente é um critério do integralismo. A violência sempre foi uma questão aí colocada. Então pode ser um movimento violento, sem nenhuma dúvida. Né? Pode assumir contrastes muito violentos. Segundo, acho que o espaço aberto hoje para o integralismo vai depender de duas coisas. Primeiro, qualquer espaço que existe para o projeto específico que eles tenham ou estejam angariando aí. O que eles querem? Né? Qual é o projeto específico? A quem eles representam? O que eles querem representar? E aí vai depender do próprio dinamismo da acumulação capitalista e de como as classes burguesas vão levar em consideração isso. Por enquanto, elas estão muito recalcitrantes em relação a qualquer situação que a extrema-direita venha colocar publicamente. A gente tem que lembrar, por exemplo, que Bolsonaro não era, naquele momento, o candidato da burguesia. Inclusive, depois, está tão claro que não é, que fortaleceram o parlamento. Mas também não acho que o integralismo não possa ganhar certo espaço na política nacional. Não sei se depende tanto do personalismo, mas depende justamente desse projeto político que eles apresentem possivelmente. Agora, a questão é, qual que é a base específica que tem hoje, que teria hoje, o integralismo para se desenvolver no país? Entende? Porque se a gente pensa no bolsonarismo, vai, para usar um termo que é meio ruim, assim, porque bolsonarismo é abstrato, o que seria isso? O que exatamente, que corpo ideológico é esse? O que, que se defende? Enfim, é uma violência um pouco disforme, que está sendo colocada em prática, mas quando é colocada em prática, é colocada em prática muito, não organizativamente, através de um partido político, de uma direção política organizativa, não. É uma ideologia militarista, e nem sempre esse é o critério principal do que permeia a ideologia do cidadão, analista, Bolsonaro, e que se relaciona à ideia de um movimento anticorrupção, enfim, todas essas ideias que a burguesia sempre requenta, né, e que os candidatos que se querem se apresentar como candidatos Eles sempre requentam a luta contra a corrupção e não sei o que, não sei o que. Mas é um movimento que, claro, ganhou muito mais força por causa do antipetismo. E aí a questão, se hoje o integralismo tem uma força histórica, qual é a base de sustentação da classe e da acumulação capitalista onde essa classe está inserida? Eu acho que essa é a questão que mata as possibilidades de desenvolvimento do próprio integralismo. Mata no segundo sentido, mata e a gente descobre quais são as possibilidades desse desenvolvimento. Agora, a gente também não tem claro quem que hoje os integralistas querem representar. Apesar de na sociedade estar um pouco fragmentada assim, essa violência, me preocupa mais, por exemplo, hoje, a questão das milícias, da militarização da própria vida social e das relações sociais a um nível talvez nunca visto em certas cidades, especificamente no país, e como isso se associa a uma possível ideologia, né, que seja integralista. E eu não sei nem se se associa, entende? Essa é uma questão que foi perto, porque depende do desenvolvimento do próprio integralismo e dele se ocorrer se tiver essa base. É, acho que aí eu vou ter que dar razão pro Fred, porque assim, apesar desse movimento estar ressurgindo e tudo mais, de um ponto de vista concreto, político, assim, falando aqui de uma coisa mais de nível de organização palpável, é muito mais perigoso. Falando do ponto de vista assim, do que tem um nível maior de organização hoje em dia, o crescimento das milícias, né, do que algum crescimento verdadeiro integralista. Apesar dele ter tido, dele ter sido um movimento de massas muito grande, o movimento integralista politicamente ele foi bem fracassado, assim, no sentido de que ele tinha um projeto político mais bem amarrado do que o próprio nazifascismo. Para você ver como o fato de ter uma ideia muito bem articulada não necessariamente quer dizer que na realidade aquilo ali vai corresponder com um projeto político bem sucedido, né? O integralismo tinha uma maior consistência ideológica nas suas posições, nas suas articulações teóricas, mas politicamente falando, ele não conseguiu chegar nem um passo assim que o nazifascismo conseguiu, né? Então, as considerações finais, né? Vou dar a consideração final pro Fred. Então, Fred, assim, sucintamente, o que é o integralismo e existe perigo hoje do integralismo? Assim, sucintamente, o que é ele, o integralismo, que a gente discutiu durante o episódio, e existe perigo hoje? Bom, Sérgio, primeiro eu te pedi desculpa, Sérgio, porque eu caguei para sua pra orientação de perguntas que você deve ter feito aí, e eu devo ter passado por cima de tudo. Mas então, o que é o integralismo? A gente pode resumir, diria que é o seguinte: o integralismo é um movimento ultraconservador, reacionário, fundamentalmente romântico, e que, do desenvolvimento da sociedade burguesa e do desenvolvimento das relações próprias da sociedade burguesa, do capital industrial, como diz Marx, o desvelar de todas as potencialidades do capital na sua forma principal, para quem tem dúvida disso, ler o Capital volume 1 ou 3, ele é um movimento anti-industrialista, então ele é contra esse desenvolvimento do próprio modo de produção e da natureza do próprio capital. Pelo menos no seu movimento mais geral, que foi o dominante, que é o do Plínio Salgado. O integralismo se baseia nisso. E o projeto do integralismo é a pequena propriedade com um Estado forte administrando a pequena propriedade. Quais são as possibilidades do integralismo se desenvolver? É perigoso. Há perigo no integralismo. Não há no integralismo nenhuma com as suas igualdades, com as suas determinações, já que o integralismo, inclusive, importou muitas delas. Não há nada que impeça o integralismo de se tornar um movimento extremamente violento. É bom que se diga. O integralismo sempre foi anticomunista. Também é bom que se diga. Se ele pode se tornar perigoso. Ele pode se tornar perigoso se, depois de um desenvolvimento ideológico e político, ele tente se alçar como um movimento de massa que fundamentalmente se ampara num projeto da burguesia e hoje da burguesia financeira. Qual que é o problema? O problema é que hoje a burguesia financeira brasileira tem que necessariamente, assim como a burguesia sempre teve nesse país, e por isso que o integralismo é quase um natimorto, vamos dizer assim, foi um natimorto, tem que ser internacionalista, porque não existe burguesia nacional nos países, existe burguesia interna associada às determinações do capital e necessariamente burguês. Então, diria que um movimento integralista hoje, ou ele é pequeno burguês, e talvez more aí as suas possibilidades de desenvolvimento, mas como o movimento pequeno burguês, eu disse aqui, não tem interesses e nem pode ter interesses históricos genéricos, e os interesses particulares não são dela, não podem derivar dela, porque aumento salarial, no máximo, vá lá, deriva da classe trabalhadora, a possibilidade de desenvolvimento do integralismo no país hoje, ao meu ver, é pequena. Enquanto movimento político de massas de amplitude, eu diria que é pequeno a possibilidade. Isso porque não vejo solo social em que um projeto burguês possa se dar a partir desse pressuposto. Enquanto uma burguesia interna que solidifica um Estado interventor ao limite, porque o Estado sempre é interventor, é bom lembrar disso, e que esse Estado interventor seja forte para ir contra as outras burguesias e desenvolver um projeto de nação, mesmo que seja mínimo. Então, me parece que outras questões hoje no país e outras formas organizativas que fazem parte do ciclo do capital internacional, inclusive, são mais perigosas do que o próprio desenvolvimento do integralismo. Incluso aí, como eu já falei, eu acho que as milícias, a questão do tráfico internacional de armas e de drogas. Eu encerraria por aqui. Agradeço ao convite do MartelaCast. É sempre bom discutir, e é sempre preciso discutir essas questões. E não dá para discutir esse tipo de questões de discussão teórica, às vezes muito densa, às vezes menos densa, mas ainda assim é necessária em 15 minutos. Um vídeo vai no YouTube ou algum tipo de propaganda, sempre tem que ser visto como isso, como propaganda. Não dá pra gente se rebaixar aos pós-modernos e achar que dá pra discutir o mundo em 30 minutos. Pra eles dá, pra teoria deles dá, pro Marx e pro marxismo não dá. Não, com certeza não. E a gente agradece pela sua disposição aqui de estar até essa hora explicando pra gente sobre integralismo. Nós agradecemos demais a sua presença. E parece que o Gabriel sumiu aí. Espero que isso não atrapalhe a gravação. Mas aí, Gabriel? Gabriel? Ah, mas a gente tá terminando aqui. Então, a gente agradece e desejo, camarada Fred, as melhores perspectivas para o trabalho dos comunistas no Mato Grosso do Sul, né, que é um estado que a gente recebe pouca notícia do Mato Grosso do Sul no resto do país, né? Aqui no Ceará, por exemplo, acho que no Pernambuco também, pouquíssimas notícias chegam daí. E é muito bom estar entrevistando uma pessoa dessa parte, dessa região, e ver que tem trabalho comunista sendo desenvolvido aí, e com esse nível de sofisticação que você demonstrou para a gente nas suas explicações, né? Então, nós agradecemos a sua presença. E cara, assim, no Mato Grosso do Sul, a situação política, assim, é bem grave, né? Essa questão de, por exemplo, questão de luta por terra e tudo mais, eu acho que é uma das questões mais latentes, assim, do Mato Grosso do Sul. Mas isso aí é tema para outro episódio. Então, a gente agradece, Fred, a sua presença. Desejamos aí uma ótima militância para você e para quem tá ouvindo também. E se você não estiver militando, se organize em um partido comunista, porque comunista bom é comunista organizado. E assim nós terminamos esse episódio do MartelaCast. E é isso aí. Bom momento para quem estiver ouvindo e valeu! Tchau, tchau! We'll be right back.